Boa noite. Que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja com todos. E para mim sempre é um desafio, né, receber um convite quando trata-se falar sobre o reino de Deus, sobre os mistérios da palavra de Deus. É uma coisa que me emociona, que me constrange, porque o amor de Cristo nos constrange, né? A palavra de Deus diz, né? E não é muito fácil, porque é uma responsabilidade que o Senhor nos dá. Pode chegar, irmão. É, a responsabilidade que Ele nos concede, a oportunidade que Ele nos concede, né, é uma responsabilidade grande, né? Porque nós temos que passar não a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. E nessa escola bíblica dominical, desta tarde, eu queria fazer assim uma etapa bem, bem rápida, né? Uma coisa, diversos itens que venha abranger o nosso conhecimento, o nosso crescimento e também estarmos preparando, né, para o grande desafio. Eu creio que nós não estamos aqui por acaso, né? Deus tem um plano especial, né? Isaías, né, o profeta Isaías, quando ele teve a visão da glória de Deus, quando ele viu os anjos do céu subindo e descendo, aquelas asas, aquelas coisas gloriosas, ele ficou temeroso, né? Porque ele se sentiu o mais inútil dos seres viventes da terra, né? E ele disse: ai, Senhor, de mim, que eu vi a tua glória, né? Que não sou digno. As palavras dele estavam dizendo: eu não sou digno de ter visto essas coisas tão, tão lindas, tão maravilhosas, né? Porque sou de lábios impuros e pertenço a um povo de lábios impuros. Então, o reconhecimento da glória de Deus, da santidade de Deus, era algo que moveu o coração de Isaías. Isaías estava mesmo numa situação difícil. Eu acho que provavelmente ele era assim, como eu, assim, um diácono da igreja, né? Ele ainda não tinha sido chamado profeta, mas ele estava no meio de profetas. Ele fazia parte também da igreja, do trabalho, na época, sinagoga. Mas ele via que havia muitas situações que desagradavam a Deus. Idolatria, né? Uma das coisas que desagradava a Deus era exatamente ter outros deuses, né? E ele, então, quando ele se viu entre um pé num barco e o pé num outro barco, ele diz: ah, eu estou ralado, eu não tenho a mínima chance, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos diz que veio o anjo do Senhor, né, e tocou nos lábios dele, né, tirou a brasa do altar e tocou nos lábios dele, brasa do Espírito Santo, né? E então a iniquidade que estava sobre ele estava sendo perdoada naquele momento. Aí Deus fez uma pergunta, né? Uma pergunta muito séria para ele, né? E, bom, tá, você me viu, né? Conversando assim, claramente, assim, né? Deus, você me viu a minha glória e tal, sabe? Mas agora, o que eu vou fazer aqui? A quem enviarei? Quem mandarei falar sobre as coisas celestiais que eu tenho preparado? Aí, mais que depressa, né? Por aquela visão, aquelas coisas, né? Eu creio que nós, imediatamente, talvez um, talvez relutassem também, né? Ah, Senhor, agora sim, eu sou purificado. É, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Sabe que Deus, ele é fiel, ele é justo, e então ele chegou e disse assim, olha, você vai falar para um povo que vai ouvir, mas não vai escutar. Você vai explicar, você vai fazer algo que eu tenho preparado para esse povo, mas eles não vão aceitar, eles vão rejeitar. E ele teve que pagar o preço. O preço da luta, né? E então eu só fiz essa primeira parte, sabermos que, pelo fato de nós já estamos aqui, e o Marcel, gloriosamente, o servo do Senhor, está trazendo uma mensagem tão boa de preparação, de santificação, de busca de uma intimidade com Deus, né? Ele tem falado sobre o livro de Atos, né? No capítulo 2, e tem relatado algumas coisas importantes. Então, aproveitando, fazer também uma recapitulação, né? Aqueles que não ouviram a mensagem, ele começou através da criação do mundo, né? Que é algo muito importante pelo fato que o plano divino de Deus é tão grande, tão majestoso, que nós, como dizia o escatologista Daniel Sartre, né? Que a Terra, dentro do universo de Deus, é um barraco, apenas um barraco no universo de Deus, né? E do universo que ele criou, né? Que ele criou os céus e a terra, criou todo o universo, criou as estrelas, criou as galáxias, criou. E a ciência fala de milhões e milhões de anos. E ela começa a falar a respeito de sobre as eras, as eras de. Deixa eu pegar meu óculos, e não consigo ler alguma coisa, né? Que abrange, né, o tempo histórico da humanidade, cerca de. Primeiramente falando, uns 6.000 anos, não é isso mesmo? Nós temos o relato, assim, de identidade como pessoa, né? Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos de informação. Mas só que num lampejo momentâneo, isso é como uma noite imensa que passa, né, dentro da história da vida, passa rápido. Mas mesmo assim, anteriormente, ao nosso tempo histórico, decorreu o período quaternário de 1 milhão de anos. Né? Tem coisas assim que é muito profundo, que vai longe. Precederam os períodos da época terciária, o período Cretáceo, Jurássico, Triassístico, mais de 1 milhão de anos. Né? Vai expirando os anos antes, tempos remotos, milênios do período Periano, mais 200 milhões de anos, né? Então, vai, sabe? Então, Deus, ele é um Deus de eternidade em eternidade, sabe? Ele já estava bem além, nós então ainda estamos engatinhando, né? Estamos engatinhando porque até chegar o nosso período, né? E se for relatar toda essa grandeza, como está em Isaías 40, né? Que nos dá assim, alguma coisa a respeito da nossa posição de hoje, vamos dizer assim. Vamos abrir Isaías 40. Isso como recapitulação, não que ele tenha lido, talvez ele até não tenha lido esse texto, mas isso me chamou a atenção. Né? O verso 28, 12 a 28, né, diz o seguinte, eu vou ler na minha versão, o que o escritor aqui, o profeta Isaías, já falando sobre a vinda, no verso 10, né, 40, verso 10, eis que o Senhor Jeová virá como o forte e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante de sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam, ele os guiará mansamente. Então, o plano divino de Deus não se limitou mesmo nessa grandeza da criação de todo o universo, de milhares e milhões de anos, a era do carvão, que agora é a última que eles falam, que tem não sei quantos mil anos, 500 milhões de anos, qualquer coisa, né? Deus, na sua majestosa plenitude, criou a Terra. E aí, então, a gente vai observar que dentro desse plano maravilhoso, né? Em Salmo 116 diz assim, Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então ele criou a terra para nós. E nós vemos que até, o mundo jaz no maligno. Nós falamos o mundo jaz no maligno, que é a terra, né? O nosso intelecto, a nossa capacidade de entendimento, não chegou ainda ao alcance, né, dizer que o mundo é já maligno, como a palavra de Deus diz, né, mas é a terra, né, quer dizer, né, a terra está sobre os efeitos, as manifestações do inimigo, né, porque com a queda de lá no Jardim do Éden, houve o rompimento, né, da comunhão perfeita com Deus, né? Adão, recapitulando, né, voltando, né, o estudo do Marcel, do irmão Marcel, ele relata com muita clareza isso, né? Houve o rompimento daquela comunhão perfeita, que nós não tínhamos que preocupar nem com roupa, nem com agasalho nenhum, nem com doença, não havia maldade, havia algo tão bonito, porque o domínio estava sobre Adão, que a terra foi feita para Adão. Ele veio para dominar tudo, sabe? E aí é uma coisa interessante, que vocês estão lembrados, que ele falou, que me tocou muito no coração, que hoje nós temos que buscar a Deus. Embora a palavra de Deus diz que ele está bem pertinho de nós, né? E ele diz assim, lá em Atos, se não me engano, 19, eu não me lembro agora, que nós às vezes estamos tateando, né? Saímos tateando para buscar a Deus, e ele está já do nosso lado, já está pertinho de nós. Nós temos que abrir o nosso coração, né, para que ele faça morada. Então, no Éden, algo tão interessante que Adão não precisava ir buscar Deus. Deus vinha na direção. Deus é que procurava Adão. Pô, meu servo, onde é que você está? Onde é que você está? Eu quero te ver, eu te amo. Eu quero te ver. Era o contrário. Deus tinha algo que extrapola todo o nosso entendimento sobre essa comunhão tão perfeita que havia. Mas com o pecado, com a desobediência, com a incredulidade, com o desejo de ambição, né? Porque Satanás colocou a semente da ambição, né? De nós querermos ser igual a Deus. Ele mudou todo o contexto da história ali com uma palavra simples. como já tinha sido falado, né? É, se você comer da árvore da vida, Deus diz que você morrerá. Eu te digo, não morrerá, porque abrirá os teus olhos. Você terá entendimento. Opa, então, quer dizer, a mentira, né? O mundo já era do homem. Foi feito para os homens. Mas ele veio com uma sutileza tão grande e enganou o homem a ponto de chegarmos até o dia de hoje. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. E Salmo 77:13 diz assim, que Deus é tão grande como... Quem é tão grande como o nosso Deus? É. Eclesiastes 1, 9 e 10, o que foi e o que é, e o que é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Algumas coisas que se possa dizer, vê isto, é novo? Não. Não. Já foi os céus que foram antes de nós. Então, na realidade, o que está acontecendo é que a história está se repetindo. A história está, ela não há nada de novo. Quando a Babilônia começou, Deus permitiu que levantassem os babilônicos, né? E que depois veio, né, também fazer com que o povo fosse cativo deles, né? Por causa da idolatria, tantas coisas ruins. Hoje é a mesma coisa. Ela se faz presente igualzinho a Babilônia. E a mesma coisa com o Império Romano. Deus se calou por 400 anos. Não havia mais profeta naquele tempo, até o dia que veio o anjo e falou com Maria. Interessante, né? E até então ainda havia, né, os juízes, as pessoas consagradas, as pessoas que buscavam a Deus. E que Deus se revelava, né, com os grandes servos, e a história da palavra de Deus nos relata coisas fenomenais. Então, nessa escola dominical, eu não queria assim, me alongar muito, para não se tornar enfadonho, mas que ela viesse trazer alento para as nossas vidas, que o mundo pertence a nós. O mundo pertence a nós por Jesus Cristo. Porque quando ele veio à Terra para resgatar o homem, ele pagou um alto preço. Relembrando ainda do estudo anterior, Jesus rompeu o cativo cativeiro e trouxe a luz para os homens poderem enxergar e dominar a Terra. A Terra nada mais é que uma colônia de Deus dentro do universo para que os seus filhos viessem e colonizassem. A história conta, né, dos grandes colonizadores, né, os franceses, os portugueses, que somos oriundos, né, da raça portuguesa, mas tem os holandeses, né, os italianos e tal, que há 500 e poucos anos atrás saíram pelo mundo, né, desbravando as terras e desbravando o nosso continente. Esse era o plano de Deus. Colocou Adão para colonizar a terra. Mas Satanás, na sua sutileza, ele quebrou essa possibilidade. Mas Deus, ele conseguiu fazer isto. Né? Conseguiu? Não. Ele é o realizador de toda boa obra. Né? Ele é poder. Ele é a essência, né, da criação. Ele é a onisciência. Ele conhece os nossos corações. Então ele nos dá agora a oportunidade de conhecer a sua palavra, conhecer o seu poder e tomar posse. Em João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nessa oração que ele está fazendo, ele diz: glorifica meu Pai a esses que foram escolhidos, como o Senhor me glorificou. Então Deus glorificou o Senhor Jesus, que é nascido de uma mulher, que se fez carne, tinha os mesmos sentimentos, sentiu dor, sentiu tristeza, sentiu alegria. Mas Deus glorificou de uma maneira majestosa. E agora então ele está dizendo: aquilo que o Senhor fez comigo, eu quero que faça com eles que eu escolhi, que são meus. Então a oração de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, é uma lição para levar para casa, né? Para nós estudarmos e observarmos o que Deus realmente tem para nós. Mesma maneira, né, depois ele diz assim, né, se tiver fé, vocês farão coisas maiores que eu faço. Então ele nos concede o poder e a graça. É interessante que além do que ele já fez, olha que privilégio maravilhoso. Você já imaginou você fazendo a obra de uma maneira maior que Jesus? Não que você vai fazer a obra maior que Jesus, porque ele é Deus, ele é a Trindade. Mas a palavra dele é fiel e é justa. Ele não iria se contradizer, né, aquilo que ele escreveu. Né? Portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, capítulo 18, 20. Então, depois ele diz assim: e esses sinais seguirão aos que creem no meu nome. Imporão as mãos, né, pegarão em serpentes, forçarão demônios. Tudo aquilo que ele fez, ele nos dá agora essa oportunidade. Agora só é o seguinte, que isso não é uma mágica. Não é um copo físico que, né, que entra lá e sai numa chapa de aço, atravessa e sai do outro lado. Não é nada disso, não. Mas são com as armas da palavra de Deus, né? Como o apóstolo Paulo fala sobre as ferramentas, o preparo do soldado e aonde nós combatemos. Com quem nós vamos combater? Nós não vamos combater não contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais, né? Nesse mundo invisível, né? Nós não podemos enxergar. Mas até pela comunhão, Deus mostra. Né? Muitas vezes Deus mostra para nós, né, onde é que está o perigo, onde é que está o laço, que ferramenta que nós devemos usar. E esse preparo só vem pela palavra de Deus. Então, existe um comprometimento, um grande comprometimento, de estar buscando sempre palavra de Deus, o estudo, esse estudo simples, a aparentemente é simples, mas de grande importância, de grande avalia, porque elas são eternas. Como a escola dominical, eu queria também agora dar oportunidade. Né? Se alguém quer compartilhar alguma coisa a respeito sobre esses estudos. Esses estudos, eles são um preparo. Vocês estão preparando, né? Que nem você vai ingressar no exército, nas forças armadas, né? Você tem que passar o período, aquele período, né? Passar para o exame médico, né? Você tem que ser curado, você tem que ser sarado. Né? Você precisa aprender alguma coisa a respeito dos regimentos internos daquela corporação, né? O que ele vai fazer. Por um deles, ele pode dizer alguma coisa, né? O que ele já passou, o que ele tem que se preparar e aquilo que ele aprendeu e sempre está faltando, né? Algo mais, entendeu? Tem coisas novas, tem coisas sempre novos desafios, novas lutas, novas experiências, né? E aí, então a gente tem que estar preparado. Esse é o objetivo, né, da escola dominical, de a gente aprendermos e buscando ter uma intimidade com Deus pelo poder da palavra. Eu tive muitas experiências nesse sentido, sabe? Enquanto eu viajava bastante, quem não me conhece ainda, eu viajei bastante, estive navegando, tinha muito contato com marinheiros e tinha assim, um relacionamento com os comandantes, os donos de barco, na marinha, coisas assim. Sabe? Eu sempre carregava a Bíblia, né? Onde que eu estava, né? E sempre quando descia a serra, assim, para mim era uma coisa mais gloriosa estar orando. Sabe? Eu descia orando, meu Deus, principalmente a graciosa aqui, sabe? Eu falei, sabe, meu Deus é maravilhoso. Tá? E tinha texto que eu lia que eu não entendia. Mas eu agradecia a Deus e orava. E quando eu chegava, às vezes, lá no destino, no trabalho, eu tinha uma experiência. Alguém que não, ou que estava desviado, ou que tinha dificuldade de entender as coisas, porque às vezes elas eram decepcionadas pela própria família, pelos próprios pastores, né? Uma experiência muito grande que eu tive foi com um cidadão que foi secretário da agricultura, no tempo da Revolução ainda, isso foi em Florianópolis, lá na Marina. E ele ficou impressionado que eu cheguei no IAD, né, lá no clube, e tomei um banho e tal, e fui trabalhar. Mas antes a Aline ligou, que eu tentei de falar com ela na noite anterior e não consegui falar, porque na época, né, os índiozinhos, né, estavam na adolescência, namorados, né, estavam lá buscando as índiazinhas e tal, né, e eu não conseguia falar, sabe? só estava ocupado, né. Bom, eu vou dormir, né, olhei e tal. Aí, no dia seguinte, ele me ligou, né. Aí, de manhã, eu já estava preocupado, porque eu tinha um compromisso com esse cidadão, né. E a Aline ligou, né? Como é que tá, meu amor? Tal, e não sei o quê. Pô, querida, tá tudo bem, sabe? Eu tentei falar com vocês, mas nós vamos precisar mais de telefone aí dentro de casa aí, porque nós não vamos conversar mais. Porque eles estavam direto, né? Pendurado no telefone. Aí, e aquilo chamou a atenção dele, sabe? Aí eu fui lá no barco dele, porém, casa de máquina e tal, né? Quase mecânico, nenhum faz aquilo, sabe? E cuidar, né? Porque o barco custa caro, né? Então eu sempre respeitei aquilo, né? Que é algo que é de valor a pessoa e a gente tem que cuidar, tem que zelar. E ele ficou impressionado com aquilo, sabe? Disse, puxa vida, né? Você está cobrindo meu barco? Ah, interessante, tal. Aí ele disse, puxa vida, e a tua esposa te ligou e você, eu vi você conversando com ela. Pois é, a gente tem um bom relacionamento. Ela está me aguentando, sabe? E eu também estou aguentando ela, sabe? Nós temos, né? É um ora pelo outro, né? E a gente vai suportando, né? Vai um perdoando as coisas, né? Ah, não. Você é crente? Eu sou crente. Ah, mas eu não gosto de crente. E porque não sei o quê? Porque eu tenho um cunhado que é pastor e ele só chega para mim e diz, se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. E porque não sei o que lá? E aí carregou o verbo, sabe? Né? E orando, né? Deixei ele falar bastante. Pois que ele falou bastante e tal. E esse negócio de inferno, né? Que negócio isso aí de Satanás, não sei o quê, não sei o que lá. Ele falou bastante e daí eu disse, ah, mas é uma coisa tão simples, né? E vou dizer uma coisa, hein? O teu cunhado, eu acho que não é pastor não, sabe? Porque pastor não faz isso não, sabe? Não é bem assim da maneira. A palavra de Deus diz algumas coisas, mas não é assim. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor é pai, não é? Pois é. Deus é pai. E o senhor quer mal aos seus filhos? Não quer. Só que Deus é pai e criou todas as coisas. Ele criou os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins. Criou todas as coisas. E no meio deles, tá, dentro desses filhos, dessas criaturas, dessas coisas, né? Teve um que se chamava Lucifer. Era o maioral de todos. Poderia ser dizer que até era o filho mais velho, com conhecimento profundo de muitas coisas. Ele entendia de música, ele entendia tudo, sabe? O nome dele era Lucifer. Aí ele chegou e disse assim para Deus, para o pai, pai, agora eu vou subir as alturas e vou ser igual ao autista. Era como teu filho. O senhor tem filho que chegasse. Pai, o senhor não manda mais aqui. Quem manda agora aqui sou eu. E tenta tirar a tua autoridade como pai. Então, isso que aconteceu lá nos céus, sabe? Então, houve a queda. Então, imediatamente, você o que ia fazer? Você ia dar uma surra nesse filho? Ou, quem sabe, até expulsar de casa ou qualquer coisa? Por quê? Porque você é pai. Você tem autoridade, Deus me deu autoridade, você gerou. Isso foi o que aconteceu lá no céu. Satanás caiu sobre as trevas, porque Deus não permitiu que ele fizesse tal coisa. Por isso que existe Satanás, que era um anjo de luz, um anjo maravilhoso. Era um filho, deveria ser um filho maravilhoso, mas caiu. Aí ele disse assim, puxa, mas eu nunca ouvi uma coisa dessa, rapaz. Daí eu falei para ele, não, mas não esqueça isso aí, sabe? Tem uma coisa mais interessante ainda, sabe, né? Do Senhor é os céus e a terra, ele criou, né? Todas as coisas e você faz parte dessa criação e ele te ama. Aí comecei, sabe, a falar, tal, que a gente conhece, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pai, ele me cuida, sabe? Não me deixa, sabe? Ele gosta, ele te ama, sabe? Ele pode não estar feliz pela sua atitude como filho pródigo. Você já viu falar tanto isso aí, você é conhecedor, né? E ele dava uma aula, sabe, que ele era da agricultura, ele foi professor, né? Aí, então, um dia falou qualquer coisa, acharam uma cobra lá, uma serpente. Aí eu comecei a brincar com ele, né? Ele me deu uma aula, né? Sobre a serpente, porque a réptil dava aqueles nomes científicos, tá? Aquelas coisas assim, até interessantes, maravilhosas, sobre a serpente. Né? E então me veio a lembrança, né? Lá do L, né? E quando eu comecei a falar, eu estava a chorar. E eu também comecei a chorar e agora também vou chorar porque é uma coisa tão gloriosa. Essa coisa que move a nossa alma, nossa mente, nosso coração, essa comunhão tão gloriosa, sabe? Porque estavam condenando ele, sabe? E ele estava precisando de uma palavra de amor. Jesus veio para resgatar o amor no homem e na natureza. Ele veio, então ele veio para te preparar, irmão. Ele veio para você também sentir isso. De glorioso que há, sabe? Nas coisas celestiais, para você fazer parte desse plano de salvação. E não só eu. Eu acho que se eu ir para o céu e não forem todos aqui, o céu será, se faltar um aqui, nesta noite, se faltar um nesta noite, no grande dia, o céu é vazio. Porque uma alma vale mais do que todo o ouro do mundo. Mas tudo mais que há de precioso. Você não sabe? Então, nós, quando nós amamos uma pessoa, quando a gente recebe, amar mais do que um... Quem é que não quer barras de ouro, né? Os filhos das barras de ouro, não. Se você ganhar, você leva 50 barras de ouro, né? Tal, no valor de 100 mil, 1 milhão, não sei o quê, tal, né? Mas tudo isso fica. Melhor é ser provado e receber a eternidade. Então Deus quer o quê de nós? Deus quer a nossa dedicação, a nossa predisposição. Ele quer de nós uma posição a respeito desse desafio. Ele quer que nós sejamos usados por ele. Nós não fazemos nada. Nós devemos apenas estudar. Apenas estudar e orar. É a santificação. É a regeneração. É o arrependimento. É uma busca constante. A diferença, né, entre um, como o Marcel falou, né, daquele que rejeita e o que aceita, né? Pedro, o apóstolo Pedro, ele se arrependeu amargamente. Tão logo o galo cantou, ele saiu dali para chorar. Ele se arrependeu. Já Judas Iscariote, não. Não houve arrependimento. A consciência dele não permitiu que ele fosse liberto, né, da condenação. Mas Deus não queria isso. Deus, através de Jesus, ele queria algo importante. Tem alguma pergunta? Se tiver, vamos compartilhar e nós já vamos encerrar para não se tornar cansativo. Tem muito mais coisas depois, na outra oportunidade para nós. Mas nós vamos ter um período também de oração e nos preparar depois para a mensagem. O que vocês acham, né, sobre essas... O que você sente nesta noite a respeito das coisas divinas? Eu ex-me aqui, né? Envia-me a mim, não é ex-me aqui, envia meu nome, né? Sou eu que digo, né? Nós temos uma tendência para fazer mal. Quando a gente entende que a renúncia mesmo, que é fazer algo assim, e ex-me aqui, envia-me a mim, se torna algo para Jesus. Eu não sei, vocês, mas eu tenho uma boa vivência. Não sei o que foi na minha cabeça. Eu tenho que ir lá fazer algo. Uma das coisas que eu tenho que compartilhar. Como é bom, né? Eu sempre digo, é muito melhor estar fazendo a obra de Deus, né? Do que estar descansando na cama no melhor hospital da cidade. Né? Não é verdade? Quando a gente entende isso na profundidade, na própria experiência, aí então a gente passa a compreender mais o chamado. E o ministério é um mistério, né? Que Deus vai se revelando à medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento da sua palavra. Aí essa renúncia vai se tornando algo cada vez mais feliz, mais alegre. Porque o salmista diz, né? Alegrei-me como me disseram, né? Vamos, né? Não disse, estou apavorado. Eu acho interessante, Maria, quando escuta assim, olha, eu não queria estar aqui, mas Deus me chamou. Eu não queria ser pastor, mas Deus me chamou. Né? Só te prometi. Só te prometi, né? Só falta ele orar, cai o raio no céu e ficou no céu. Está distante, né? Aí, alguém mais? A pastora Leni? Senhor, tem uma peça da minha senhora, que fez os sinais. Né? Sim. E os sinais tem que dar um sinais, né? E hoje a gente vê que as pessoas estão em busca de sinais. Né? E para que os sinais aconteçam, não precisa correr para lugar nenhum, basta crer. Mas está tão difícil crer no meio da situação. Os sinais não acontecem. E isso daí tem um efeito inverso. Por não crer, os sinais não acontecem e os problemas aumentam. Então é um paradoxo que existe hoje nas igrejas por causa disso. As pessoas falam, tem um pastor curando em tal lugar. Tem um pastor curando. Aconteceu uma cura naquele lugar e as pessoas correm tudo para lá. Mas peraí, Deus só estava naquela igreja, hoje nós faltou um culto aqui, foi para outra igreja. Né? Então o poder não está mais aqui. Então as pessoas têm vivido essa carência das coisas divinas, né, como você falou, das coisas de Deus, da experiência com Deus, porque elas estão correndo atrás dos sinais que Deus faz, e não do Deus dos sinais. Né? Então o Deus é deixado de lado, sempre que acontece um sinal fica maior que o próprio Deus, e as pessoas acabam idolatrando os sinais, adorando os sinais e deixando Deus e os sinais de lado. Então isso é muito, muito importante hoje para a igreja observar isso, porque senão ela perde a essência do Criador. Sim. Ela perde o contato com o Criador. E toda vez que ela perde o contato com o Criador, ela se afasta dele mais e mais. E daí ela tem que gritar mais alto para encontrar ele, né? Ela tem que procurar. E daí Deus não vai correr atrás de quem não tem interesse, nenhum compromisso. É, e é isso que acontece hoje. As pessoas estão entendendo de maneira errada o Evangelho. O Evangelho é tão simples. E às vezes fica inadmissível aceitar um evangelho tão simples. Se eu quero algo mais complexo, mas o evangelho não pode ser complexo. Ele tem que ser simples. Para aqueles humildes, para aqueles que propõem entender e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quantos minutos eu tenho aí? Nenhum. Já estourou a hora, né? Não. E é verdade, sabe? A gente está muitas vezes assim, o que também não, que não, lógico, quando a gente está com dor de dente, a gente quer se livrar da dor de dente, né? A gente está com enxaqueca, com uma dor de cabeça, ou como incomoda, né? É, somente quem trabalha, quem, né, tem as lutas, e a gente até, então, ir atrás dos dons de maravilha também, não, isso não significa que você não deve... Deve buscar, aliás, deve e ela deve se manifestar naturalmente, né? O Espírito Santo opera, então quando você ora, você depende, né? Aquelas coisas, né? Às vezes a gente tem que passar. Eu mesmo, olha aqui, eu passei uma jornada bastante difícil, né? Chegou um momento que eu me desisti, assim, sabe? Eu estava desistindo Eu só queria uma boa cama, dormir, ficar quietinho, sabe? Porque já que eu tinha uma coisa boa, né? Não tinha dor, né? Eu não estava sentindo dor. Então, bom, sou passado essa terra para outra, tá? Pô, coisa maravilhosa, né? Então, daí eu descansei. No momento que eu descansei, que Deus começou a falar através da sua palavra, e eu tive que tomar algumas posições através de irmãos, de revelação, de coisas concernente à palavra de Deus, sabe? Deus foi me mostrando, né? E aí, então, foi uma coisa gloriosa. Meio que pro dia para a noite, assim, já comecei a dormir, já comecei a descansar, já, sabe, eu fazia quase 8 meses, 7 meses sem dormir. Eu dormia assim, sentado, mas era canseira, né? Porque se eu deitasse, faltava ar. Ah, daí eu pensei, tão fácil, né? Vou pegar um bujão de oxigênio, né, dos grandes, né? Já resolve. Não resolveu. Simone ajudando lá, né, com o Guinderson. Não, porque acho que é assim, porque tem que regular, não sei o quê. Ela regulou tudo que é jeito. Entupiram de ar e não adiantava, não é mesmo? Dizer, não adianta, né? Não é um soco divino de Deus ali, tá? Não adianta, né? Não chega a hora, tá, chega, deixa assim, né? E, não sei o que e tal. Quando chegou o momento, tá? O grande momento, não, Deus foi operando, sabe, as coisas, né? Graças a Deus hoje estou aqui para vocês me aguentarem, né? Para vocês me aturarem aí, né? Algumas palavras aí que talvez sejam palavras duras, né? Ou é palavra de alegria, né? Mas é uma coisa certa, são verdadeiras, porque ela está baseada nas Escrituras Sagradas, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, santifica-os na verdade, como nós citamos, né? A tua palavra é a verdade, então é a palavra, a verdade. Ela é que nos conduz, que nos mostra, ela é a bússola, é o direcionamento, né? A gente traça o rumo na carta para viajar, para entrar no alto mar, né? Saber onde é que a gente está, para eles saberem onde a gente está, né? Que a gente dá as coordenadas, né? Porque lá no meio do mar, se houver algum problema, né? Você pode ter um GPS, mas se você não souber ler o GPS te dando as coordenadas onde você está, não vão te achar. Assim é a palavra de Deus, né? Ela é a bússola e ela é as coordenadas. Então, vem um anjo que te cuida, né? O Espírito Santo habita no teu coração. O Espírito Santo toma conta de você. Então, vamos orar. Vamos ficar em pé e eu vou ter essa oração dizendo que Jesus te ama. Aquilo que eu falei para aquele doutor, né? Ele está aqui, ele está preparando, ele está capacitando. Ele tem algo importante, vamos perceber que a experiência com Deus é a melhor experiência que tem. Nós viemos para reinar, sabe? Então a terra aqui, está tendo que povoar. E é interessante quando você é rei, sabe? Você não vai. Ele é rei, todo mundo é rei, então mas ninguém vai ultrapassar ou vai crescer maior que você. É uma reunião de reis, sacerdotes, né? Como está na casa do apóstolo Pedro, né? E vos elegeu reis e sacerdotes, né? É um rei, um sacerdote. Então ele quer estar dentro do seu trabalho, que você seja próximo, que você seja aqui no centro. Aquela conta que às vezes não querem pagar, você não precisa correr, que as pessoas vêm e vão te pagar. Aquele serviço que não está, né, dando certo, sabe? O Espírito Santo vai te dar discernimento, vai te dar abertura para você resolver. Eu tive essa experiência, uma outra oportunidade eu quero contar, que Deus me usou, eu fiquei 3 dias em cima de um trabalho que não andava, de repente eu me ajoelhei no barco, comecei a orar sozinho, lá no meio da Bahia, e buscando Deus, e comecei a glorificar, porque eu queria estar só no musical, eu não podia estar só no musical, mas tudo estava tão gostoso que aquela presença ali, sabe, de joelho, daquele coquete, daquele barco. E de repente Deus falou comigo: olha, você só tem que apertar aquele parafuso lá, sabe? Você esqueceu daquele parafuso. É apenas um parafuso de ajuste, sabe? para que o piloto automático funcionasse. É uma coisa tão gloriosa, pai, porque está pertinho de nós, e nós deixamos ele longe de nós, pai. E aí, então, isso foi algo tão glorioso, tão benéfico, tão bom, porque ele cuida de nós. Ele quer nos dirigir, sabe, em todos os aspectos, sabe, na vida profissional, no lar, como pai, como filho, sabe, como vizinho, como parente. Até mesmo com as nossas sogras. Nós brincamos bastante, né? E com os nossos vizinhos, que às vezes a gente nem chega a dar bom dia, nem dar boa tarde, porque ela virou a cara, sabe? E nós não temos como chegar na presença de Deus e chegar só, Senhor, eu quero tua sabedoria para desfazer essa barreira, sabe? Que está impedindo um relacionamento para ele conhecer a ti, meu Deus Santo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento maravilhoso, porque nós podemos compartilhar, Senhor, para alguns nossos irmãos aqui nessa casa de oração, Senhor, casa de oração para todos os povos, Senhor. Ó, Senhor, queremos que através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, te manifeste, Senhor, teu poder, a tua graça, Senhor, nessa noite, Senhor, queremos renovar a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza, Senhor, que tu és o nosso Deus, ó Pai, e que o Senhor venha, Senhor, tome conta do nosso coração, Senhor, toma o trono do nosso coração, nos despojamos, Senhor, de todo orgulho, toda vaidade, Senhor. Aqui o Senhor que impede uma perfeita comunhão contigo, Senhor. Ó, meu Deus, são as tarefas, Senhor, que não querem, Senhor, que a gente esteja muitas vezes se buscando lutas, dificuldades, para, Senhor, então vir a tristeza, o desânimo, e assim, então, deixamos a tua obra, ó Pai, a mercê, Senhor, do mercenário que veio para destruir, para enganar, para matar, ó Pai. Meu Deus de Santo, Senhor, queremos que nessa noite, Senhor, haja um renovo do teu Espírito Santo, Senhor, em cada um de nós. Nós podemos sentir cada vez mais a tua presença, Senhor, e podemos, Senhor, buscar, Senhor, através da tua palavra, os ensinos, Senhor, que nos leva a ti, e podemos ser um instrumento ser usado nas suas mãos, assim como o Isaías diz, Senhor, envia-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor, e então a tua palavra ser propagada em todos os cantos da terra, a começar pelos meus vizinhos, familiares, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, continua conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, aqueles que ainda não conseguiram se libertar daquilo que ainda está incomodando, está atrapalhando, ah Senhor, prepara, Senhor, seus corações para a mensagem, que eles possam, Senhor, assim, então, receber o renovo, receber a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu bálsamo, Senhor, para que eles possam voltar nessas dificuldades e ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós oramos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio e majestade para todos os tempos. Amém. Amém. Amém.